abra as asas. A gente é um pouco mais humano quando peca, talvez um pouco menos quando falta. A fé cega mais e a faca, palavras afiadas, hálito de menta. No céu homens com missão ainda não entram. Deus é testemunha que o diabo atenta. Por isso entenda os que tentam. Entenda, eu tô tentando voar, acabando com meus tímpanos. Eu tô tentando voar, acabando com meu fígado. Eu tô tentando voar, acabando como o Ícaro. Eu tô tentando voar, sinto que eu posso voar. Eu sinto, a verdade sempre vem, não minto. Eternas desde 95, rindo da morte como se fosse um rei. Igual plebeu com a vida eu não brinco. Será que o céu ainda entende os ímpios? Ou como europeus que ouvem os índios? Falando com meus manos sem ler suas leis, falando com os anjos sem ler Coríntios. Esquece que ouviu sobre os santos. Enquanto canto sei que tão olhando pro bando das estrelas se te brilha tanto. Tô bolando um plano, bolando e tentando voar, acabando com meus tímpanos. Eu tô tentando voar, acabando com meu fígado. Meu fígado, tô tentando voar, acabando como o Ícaro. Eu tô tentando voar, sinto que eu posso voar. Eu sinto. Decidi voar pra longe de tudo que atraso prende. Quando descobri que o mundo se renova e a vida é livre. Livre, leve, sem certo nem errado. Nós sabemos o que é bom pra gente. Quem são eles pra dizer o que é mal? Cada um carrega seus pecados, seus julgamentos e sentenças. Se valeu a pena, se valeu a pena, se abre e escute os sinais. E o céu responde. Abra as asas. A gente é um pouco mais humano quando peca, talvez um pouco menos quando falta. A fé cega mais e a faca.